己。Receba Deus, erga suas mãos aos céus essa noite. Essa noite, além da das nossas forças. Nós queremos, Deus, te surpreender essa noite com o nosso melhor, Pai. Receba, Jesus, receba, Deus, tudo, tudo, tudo é para ti, Jesus. Nós te adoramos, nós amamos a tua presença, nós amamos a tua presença, nós amamos. Thank you. amém. Erga suas mãos aos céus, Igreja do Senhor. Toque o coração de Deus, diga isso. Quão grande amém. De saber, o Brasil terá que reconhecer quão grande. Você não está neste lugar em vão. Você não saiu da sua casa. Não, você não saiu de lá para cantar canções aqui. Eu quero experimentar algo diferente hoje. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer essa noite. Preste atenção numa coisa. A presença de Deus é a nossa maior riqueza. Ela nunca pode se tornar comum. Ela nunca pode se tornar rotina na nossa vida. Você adorou a Deus ontem, você vai adorar a Deus hoje. E se Ele não voltar daqui 5 minutos, nós vamos adorá-lo amanhã. Mas o que realmente importa é o agora. Nós estamos a esperar a volta do nosso Deus. O Espírito e a noiva diz: vem. Eu não sei o que você vai fazer essa noite, mas chame a atenção de Deus. Erga suas mãos aos céus. Espírito, oh, eu vim aqui, Deus. Rendido eu estou, pois tu és tudo que eu preciso. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. te adora, a tua igreja se prostra. Oh Jesus, ora vem, nós estamos a te esperar. Ora vem, oh Espírito de Deus. Suas mãos aos céus. Você não precisa colocar uma máscara. Não importa o que aconteceu. Importa que hoje Ele está aqui de braços abertos ao coração. Ele te aceita. Ele te ama. Erga suas mãos aos céus, feche seus olhos. Feche seus olhos nessa hora e converse com o Pai. Você pode declarar o seu amor a Ele. Você pode declarar o seu amor a Ele essa hora. Aleluia. Abra tua boca. Ele está aqui. Que entre o Rei da Glória. Que entre o Rei. Que entre o Rei. Poderoso Rei dos Reis. Príncipe da Paz. Eterno Deus. Aquele que venceu. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Nós nos alegramos em Ti. Sentir algo diferente essa noite. O Espírito de Deus passeia entre nós essa noite. Ei, eu profetizo aqui por onde você passar. Onde você pisar a planta dos teus pés. Ora, canta lá, canta lá, que vidas possam ser curadas, transformadas. Todo joelho se dobrará. Aleluia, toda língua confessará. Que só tu és, Senhor. No seu trabalho, na sua faculdade, você vai fazer a diferença, você será a luz. Transbordar, por onde você passar, terão que sentir a glória de Deus, o Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. É até transbordar, vai transbordar na sua casa, na tua família. Vai transbordar da alegria de Deus, vai transbordar da unção do Senhor. Vai transbordar o amor de Deus. Não tem como resistir. Não tem como resistir à glória de Deus. Aleluia. Dê um sorriso bem grande. Dê um sorriso bem grande. Diga assim: Deus. Pai. Oh, Pai. Eu tô aqui. Porque eu te amo. Nada Nada é impossível para ti, Deus. Não há impossíveis para ti, meu Deus. Nós cremos. Profetize com autoridade, diga isso. Yeah.

tu diz por misericórdia. Aleluia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é. Te damos graças por teu amor, pelo teu sangue. Ah, pelo teu sangue que me salvou, pelo teu sangue eu curado sou. Ah, eu estou bem certo, Deus. Estou bem certo, Pai. Eu não tenho dúvidas, Deus. Que nem a morte, que nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nem ninguém, nada, nem ninguém me maior acima de todas as coisas. Eu renuncio tudo, Deus. Os prazeres que o mundo pode me dar, eu renuncio tudo. Simplesmente porque eu sou apaixonada por ti. Nada, Deus. Nada faz sentido. Nada tem razão. Se o Senhor não estiver comigo, a vida não perde sentido. Eu não quero, Deus. Eu não quero caminhar e fazer as minhas vontades. Eu não quero ir pelo caminho que eu acho certo, que eu acho legal, que eu acho maneiro, não. Eu escolho. Eu escolho os teus sonhos. Eu escolho os teus propósitos, Deus, para minha vida. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Nós não vamos nos calar. Não, eu não vou me calar. Não, não, não, não, eu não vou me calar. Eu não tô nem aí pro que o mundo vai dizer, pro que as pessoas vão dizer. Quando passo, te onde está o povo mais feliz dessa terra. Oh, ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me deste lugar essa noite posicionado. Se posicione como filho e filha de Deus. Quantos são filhos de Deus? Tenha a atitude de filho e atitude de filha. Andar com Deus, ter uma vida com Deus, não é ter uma vida perfeita. Não. Ele não diz que seria perfeito. Ele não disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. Sim. Ele disse: tereis aflições. Mas ele não disse: ande cabisbaixo, ande chorando e triste. Não. Ele disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele venceu por nós. Sabe o que nós temos que fazer apenas? Ser verdadeiros adoradores. E todos os dias você tem que se tornar um verdadeiro adorador. Não é uma carteirinha que você pega e diz: olha, hoje eu sou um verdadeiro adorador. Não. Todos os dias o mundo vai tentar desviar. Todos os dias o mundo vai ter propostas maravilhosas. Todos os dias os gigantes vão tentar te assustar. As tempestades vão ser grandes, sim. Mas todos os dias você tem que renunciar e dizer: Deus, eu escolho ser um verdadeiro adorador. Eu escolho, eu escolho, eu escolho ser um verdadeiro adorador. Para ser um verdadeiro adorador, você não precisa de um microfone. Isso não significa adoração. Nem isso. Adoração é o seu coração diante de Deus. Você não precisa ter uma voz bonita. Você não precisa cantar afinadinho. Você não precisa ser perfeito, porque Ele não quer que você seja perfeito. Mas saia deste lugar diferente em nome de Jesus. Que todos os dias diga: Jesus, eis-me aqui. Você sabe que eu tenho aprendido isso? As pessoas pensam que adorar a Deus é só dentro da igreja. E lá no Rio, quando eu saio pra correr, eu pareço uma maluca na orla. Espírito Santo, vem, vem, vamos conversar que hoje o dia tá quente. Tem um monte de coisa pra resolver, me ajuda. Relacionamento é assim. Não tem como você ter aliança com alguém se você não conhece. Como você pode dizer que você tem uma aliança com Deus se você nem conhece a Deus? E para conhecer a Deus, você não precisa ter um diploma, você não precisa ser master ego, você não precisa ter superpoderes, não. Você não precisa ter um carro do ano, você não precisa ter uma mansão. Para conhecer a Deus, aleluia, você precisa somente de um coração quebrantado. Você só precisa disso. Você só precisa disso. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor de todo o teu coração e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho aprendido isso. As pessoas me acham maluca. Mas quando acontece uma coisa muito ruim no meu dia, quando eu fico triste, quando chega aquela mensagem triste do WhatsApp, sabe o que eu faço? Eu coloco um louvor. E às vezes até eu cantando, pra me lembrar que Ele está comigo em todo tempo. Saia deste lugar desejando ter um relacionamento profundo com Deus. Não só de ouvir falar, não só de ir aos cultos, não só de cantar canções, não só de colocar vídeos no YouTube, não. Tem um relacionamento de filho. Um relacionamento ardente, amoroso, caloroso, apaixonante. Sabe? As pessoas me perguntam: poxa, Gabi, você ministra quase todos os dias? Não cansa? Você canta as mesmas músicas. Eu sempre digo pro Zeca: Zeca, é sempre uma surpresa. É sempre algo novo. Cultive o seu relacionamento com Deus. Tire tempo com Deus. Nós tiramos tempos para tanta coisa. A gente tira tempo para sair, para se divertir. E você tem que fazer isso, sim. Mas experimente como é maravilhoso ter um tempo com o seu Deus. Que não possa ser algo chato. Ah, pô, tem que orar hoje, que coisa. Mesmo se você, quando você estiver sem força, seja sincero com Deus. Deus, hoje eu estou fraca, hoje eu estou sem força. Mas eu estou aqui porque eu preciso conversar contigo. Tu és o meu melhor amigo. Tu és o meu guia, tu és o Senhor da minha vida. E eu não tomo uma atitude se o Senhor não falar comigo. Quantos querem isso? Rega suas mãos aos céus comigo essa noite. Feche seus olhos. Você vai fazer uma oração de filho. De filho. Sincera. Sem palavras difíceis. Uma conversa de pai e filho. Diga a ele. A palavra do Senhor nos diz que Ele sonda nossos corações e Ele nos conhece, querido. Ele sabe o teu problema, Ele sabe a tua necessidade, mas nessa hora, queira mais do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir a águas mais profundas. Eu quero ir além, eu quero romper as barreiras. Eu largo tudo que me impede. Eu largo todas as circunstâncias, tudo aquilo, todas as barreiras, tudo aquilo que me afasta de Ti, Deus. Eu renuncio essa noite, porque eu quero a Ti de todo o meu coração. Eu quero a Ti de todo o meu coração. Tu és a minha maior riqueza. Para a pessoa mais bonita que está do seu lado, pode dar um abraço nela. Diga assim: é um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo. Nós somos chamados, escolhidos, separados. É um novo tempo na nossa vida. É um novo tempo. Aleluia. Vamos dançar mais uma música, pode, pastor? Oh, de braços abertos. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Tira o pé do chão. Thank you. contigo.